acontecendo a noite toda. Quando o Dennis toca, as meninas ficam loucas. Vou descendo a noite toda. Quando o Dennis toca, as meninas ficam loucas. Vou beber o que tiver. Com meu dinheiro eu faço tudo o que eu quiser. Independente, tenho meu próprio trabalho e pego meu malote pra gastar. Vou beber o que tiver. Com meu dinheiro eu faço tudo o que eu quiser. Independente, tenho meu próprio trabalho e pego meu malote pra gastar. Pra